It's cold. O suor do meu dia. Só ouvindo a melodia. Eu tento disfarçar. Com gole da cabaça. Passa sem mais não passa. Tira o pé do chão. Vai morada nova. Tira o pé. Vai. O sol esquenta minha cabeça. Diz Maria, não esqueça. Também ia sentar. Agora vai na safona que é tua, Tatã! Vai, Tatã! Vai!